Obrigado por me escutar quando eu não podia me expressar e suas lágrimas falavam por mim. Pai, sei que não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou, favor imerecido do Senhor. Contigo eu posso chegar, ir além onde o meu Deus sonhou. Pai, sei que tenho muito a aprender, mas contigo eu posso crescer e o impossível conquistar. Eu sou frágil, mas meu Deus é forte. Sou contigo eu posso crescer.